Sr. Luís, o Sapateiro é um espaço emblemático da cidade, existe já, vai para 4 décadas, ou seja, já há 40 anos. O próprio Luís dá seguimento ao negócio do seu pai. Como é que olha para este seu espaço? Já teve melhores dias? Qual é que é o balanço que faz? Já teve melhores dias quando os concertos ou a qualidade dos sapatos era muito melhor, quando não existia tanto calçado feito fora de Portugal, ou seja, o calçado português é muito melhor. Que olhar é que faz? Há mais gente a procurar os seus serviços mais do que anteriormente, ou as pessoas, estando gasto um sapato, preferem, optam por comprar outro? Não, infelizmente, derivado à conjuntura financeira, à crise nacional, as pessoas procuram tentar prolongar o máximo possível a vida dos seus sapatos. Só que torna-se difícil, porque já de si a compra dos sapatos, as pessoas compram sapatos de baixa qualidade, nos dificulta em muito o restauro, porque a gente perde muito tempo em sapatos de... Ou seja, os sapatos não têm grande qualidade, a gente não consegue reparar aquilo que as pessoas querem. Mas é uma atividade... Mas ainda assim há muita gente a procurar os seus serviços. Sim, há muita gente. Nunca teve tanto sapato amontoado como hoje? Há muita gente a procurar, tenho muitos sapatos amontoados, não consigo dar resposta às pessoas, quase elas ficam muito tristes, tenho uma lista de espera superior a 8 dias de concertos, trabalhar em média 10 horas diários e não consigo dar conta do recado, também por a inexistência de novos sapateiros não é fácil aparecer alguém que queira se dedicar a estas artes. Não consegue ter ninguém aqui para um funcionário dentro desta arte para lhe prestar auxílio, ou também não compensava? Poderia compensar, mas sinceramente só tive uma vez uma pessoa a pedir-me trabalho do sexo masculino. Do sexo feminino já tive mais de que um para tentar organizar o espaço, mas eu preciso é de alguém que trabalhe, não organize. Mas na realidade não aparece ninguém. Acho que seria, se calhar, necessário até abrirem alguns cursos profissionais, quem sabe, para ensinar estas artes, visto que o problema está generalizado, que é a falta de dinheiro. E quem quer trabalhar quer começar a ganhar dinheiro. E nestas profissões, que demoram meio ano, sei lá, algum tempo a ser rentabilizados, ou a pessoa a produzir, se calhar não haverá pessoas como eu disponíveis ou em condições financeiras para estar a pagar a alguém que não produza, não é? Ou seja, eu estaria a pagar a alguém e daí essa pessoa não me dá retorno zero. A nível de... se calhar concursos, talvez... Mas é difícil a técnica de sapateiro, o trabalho que executa requer alguma técnica? Não lhe estou a pedir que me desvenda as suas técnicas, mas de facto nota que é preciso também ter alguma sensibilidade para esta profissão? É preciso ter uma grande habilidade em restaurar, tudo que seja restauros, é preciso ter habilidade, é preciso ter paciência. E neste trabalho também é um caso, e depois é com a experiência que se vai adquirindo, que se vai se conseguindo compor. E cada sapato é um sapato. A pessoa também tem que pensar um bocadinho, num rápido, não é? Assim, nas grandes cidades nós costumamos ver muitos sapateiros. Ou seja, mas esses sapateiros só fazem... metem capas, um serviço muito rápido. Em cidades como Oliveira do Hospital, não se tem essa quantidade de serviço, tem-se outros géneros de trabalhos, tem-se uns trabalhos mais demorados, uns trabalhos mais complicados, ou seja, tem que se restaurar mais. Oliveira do Hospital tem 20 e poucos mil habitantes, não é? Mesmo assim nós somos 3 sapateiros, 4, salvo erro, ou seja, e o trabalho... O bom trabalho, esses trabalhos divide-se por todos e não é fácil, não é fácil termos trabalho para uma pessoa que chegue e olha, é capas, e está todo dia a meter capas e está todo dia a fazer aquele trabalho muito rápido. Não, nós temos que saber desmanchar um sapato, tem que saber montá-lo, tem que saber apertar um cano de uma bota, fazê-lo justinho à perna da senhora, tem... Há uma série de técnicas que é preciso saber. E como é que descreve o seu cliente, Luís? Tem clientes já do tempo do seu pai, clientes fiéis que vêm aqui temporada após temporada para renovar o seu calçado, tem clientes novos. Como é que tem sido o perfil do cliente? É assim, o perfil do cliente é muito engraçado. Os clientes hoje novos, eu conheci os pais deles em solteiros, andavam na escola, ou seja, também não tenho muita idade, mas já posso dizer isso, é curioso. Não, isto é... Eu posso me considerar o sapateiro da família de gerações. Sei lá, eu sou sapateiro do professor que me deu aulas. Eu sou... E Luís, arranja todo o tipo de calçado, homem, senhora, criança, certamente há algum calçado que não valerá a pena arranjar, dado o uso, uma má utilização, como é que funciona? Eu tento reparar tudo o que possível, para já, porque eu gosto, sou uma pessoa que gosto de fazer coisas diferentes. E estar sempre a fazer a mesma coisa, a mim dá-me... Não dá gozo. Eu gosto de fazer trabalhos complicados, desde correções ortopédicas, fazer sapatos para noivas, fazer malas para noivas. Também produz? Tem produção própria? Não tenho produção própria. Ah, assim, não, os clientes da casa sabem perfeitamente quando têm... Alguém que casa, ou uma cerimónia que não consegue... Mas o Luís faz o próprio sapato na totalidade? É assim, normalmente a gente forra o sapato ou recupera um sapato velho para fazer isso, ou seja, mas se for necessário eu faço um sapato novo, se for necessário eu faço um par de sapatos, um par de botas, sem problema nenhum. Luís, este é um espaço que já vem então do seu pai, agora está nas mãos do Luís. Como é que vai ser para o futuro? Acredita que este espaço vai ter continuidade ou acha que vai ser difícil? O seu filho, não sei se tem, acho que sim, já tem gosto por esta atividade? Sim, tenho filhos, qualquer pai anseia o melhor para os seus filhos, claro que eu gostaria que o meu filho tivesse outro futuro que não o meu, mas se tiver ou se tiver que seguir a minha profissão, não vejo mal nenhum nisso e se calhar... com a precariedade dos empregos que há, até farei força para que ele siga em outros moldes, com novas técnicas, Quem sabe até rejuvenescer o espaço? Sim, quem sabe. Primeiro tem que estudar, tem que tirar o seu curso e quem não sabe, se é um curso ligado à sapateira, a esta área... Portugal também é conhecido por fazer dos melhores sapatos do mundo. Sim, os sapatos portugueses serão os melhores, dos melhores do mundo. Luís, estamos aqui a conversar na semana em que Oliveira do Hospital tem em curso uma campanha de apoio ao comércio local, que é o Compre Local em Oliveira do Hospital. Como é que vê este tipo de iniciativas? É importante que uma entidade como a ADI esteja ao lado dos comerciantes, do comércio tradicional, no sentido de atrair mais gente à realização de compras, no caso aqui à procura dos seus serviços? É muito importante estas ajudas que a ADI dá, salvo erro, faz duas por ano, este ano vai ser a terceira, vão fazer três, em princípio, não é? Acho muito bem chamar as pessoas à razão de que ganha-se o dinheiro no concelho, mas ao domingo e ao fim de semana a gente vê, parece rumarias para as capitais e de distritos, para os centros comerciais, e as pessoas vão lá gastar o dinheiro que é ganho aqui e vai-se gastar fora. E depois queixam-se, muitas vezes, que aqui não há oferta. Ou seja, eu como comerciante, mas não tenho grandes, não vendo, mas eu digo assim, não há oferta. Então, mas como é que os comerciantes podem comprar se depois vêm as pessoas se deslocarem a outros sítios, não é? A comprar? Eu acho que sim, que estes incentivos são bem-vindos e é pena por escassos, mesmo assim, se calhar, já é um grande esforço das entidades responsáveis para fazer estas ações. Acho que havia de ver todos os meses uma para ajudar o comércio local, para mostrar para as pessoas verem que nós também temos tudo, não precisamos de ir sair do concelho para gastar o nosso dinheiro.